fazer mais um do repertório novo, Edson Ribeiro, o Pernambucano. E mandar um forte abraço pra Letícia e Stephanie, lá do Santa Cecília. Tamo junto, a novinha estoura, hein? É repertório novo. É assim, ó. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra, em menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim se eu te encontrar. Eu acho feito maluco, eu te amo demais e não posso negar. Mas só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os modão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. E é só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na tua casa e a gente se acaba. É só você me chamar. Vem, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me trago todo e a raiva se acaba. Repertório novo, gente. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Em nome da LA Entretenimento, Ribeiro Produções, parceiro Marquinhos, tudo gravando tudo ao vivo. Repertório novo, gente. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra, em menos de um mês ocupa o meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim se eu te encontrar. Vou agir feito uma louca, te amo demais, não posso negar. É assim, ó. Mas só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os modão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. E é só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na tua casa e a gente se acaba. É só você me chamar. Vem, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva se acaba. É só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na tua casa e a gente se acaba. E é só você me chamar. Vem, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me trago todo e a raiva se acaba. Edson Ribeiro, o pernambucano, pra bater no seu paredão. Bora produzir!